A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Tudo pronto para mais uma Jukebox? Vai ser mesmo um prazer recordar mais três canções. A Febre de Sábado à Noite com Bee Gees, Staying Alive. Depois temos Sandra, In the Heat of the Night. E finalmente Night Calls, de Joe Cocker. Muito noturna, mas sempre espetacular a nossa Jukebox. Recorde connosco 30 anos de fabulosas canções. Jukebox. Jukebox. Jukebox. Ficou para trás o som de Joe Cocker, Night Calls, em 1991. Pelo meio, Sandra, In the Heat of the Night, um conhecido sucesso do 86. E lá para trás, Staying Alive dos Bee Gees, do álbum Saturday Night Fever, o álbum que tinha uma ave bordada numa das capas. Era um duplo álbum, tinha uma capa mesmo original. Com estas curiosidades e a melhor música de sempre, a Jukebox vai voltar aqui à sua estação favorita. Aguarde e reviva connosco os melhores momentos de 30 anos de música.